3305, continue na final da 1-0, aguarde autorização de pouso. Botar 3178 no solo, aos 24, ao livrar, chame o solo, 1219. O 219, ao liberar, tá 3178. Bota, pode prosseguir pro 10? Sim, agora estou com fundo visual aqui, contrato. Autorizado, Juliette, 10. Obrigado, uma boa noite, pessoal. Solo total 908-330-0. Gente, número 2 para a cópia, aguarde. Total 9908. Fica bravo. Solo Stan 3178, liberou na sua escuta? 3178, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, Stan 3178. Ajustando 0 no meio, aguarde apenas pista livre. Guardando 3305. O voo no 074, decolagem autorizada da 1-0. O vento 090 graus, 099. Iniciando, voo no 074. 5525, transponder 1208, controle. Gente, Rio 5972, mantenha o ponto, espera. Manter o ponto, espera, 5972. 1-0, saída Fuca, transmissão de Amo, após DCC, transponder 5535. Chamará o controle no 120-8-6224. Canal 6224, corrijo transponder 5525. 5525, corrijo. Cotejamento correto, chame pronto. Meia, chame o controle em 120.8. 128, gol 1074. 08, copia. Copia. Total 9908, Guarulhos, aprovado nível 320. Decola da pista 1-0, perfil de saída da EL. Leda após direto bridge, intercepta Upper Zulu 1-6, após prossegue conforme rota do plano de voo. Transponder 5525, correção 5527, controle 1-2-0, decimal 8-0. 3-2-0, salva tudo. Total 9908, só confirmando seu destino Guarulhos. Firmo. Total 9908, cotejamento correto, chame pronto no pátio 3. Chamarei pronto. Salvador, Tango, Mike Bravo informa que já concluiu o reboque, encontra-se na posição 12 do Pátio ONU. Muito obrigado e boa noite. Gente, boa noite. O meu tá ótimo, 234. Solo 28, ao livrar, chame o solo 219. 219-3305. Tony Romeu Teócio na presente de base para a final da 1-0. Gente, tá autorizado o pouso na 1-0. O Romeu Teócio, o vento é de proa com 1-0 nosso. Sim, entro, Romeu Teócio, ali de pouso na 1-0. 6224 para Puxibé aqui, acionamento. Tânia 6224, livre acionação de táxi, portão 01. Chamará para o táxi, 6224. Livre. Acionamento. Tá, e puxa. O 5972 observe o tráfego um P28 Alfa, um Piper, na porta final, após estar autorizado a linha e manter a 1-0, e o 5972. Afirmativo, 5972. Romeu Hotel Oscar, no solo 61, libere a próxima direita e chame o solo em 1219. Camarada direita, camarada solo em 1219, Romeu Hotel Oscar. 1219, ok? 1219, Oscar. Solo, boa noite, eu faço a tarde, Romeu Hotel Oscar. Romeu Hotel Oscar, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Mantenha a posição na Juliette, Romeu Hotel Oscar. Tem a posição na Alfa para ingresso na Juliette ou prossegue pela Juliette e mantém a posição? Mantenha antes da Juliette, Romeu Hotel Oscar. Mantenha a posição na Juliette, Romeu Hotel Oscar. Para a decolagem do Rio, confia. Afirmo, Rio 5972 está autorizado. Decolagem da 1-0, vem até de proa, 1-12 de nós. Decolado, Rio 5972. Goma 074, estamos em centro Recife, 1251, 9R, 13325. 251, 325, 074. Meia 224 para o táxi, POV 82, autonomia, 02 horas, 09 minutos. Alterna Salvador. Gente, acionei 6224, Índia, ponto de espera, chame em torno no 895, ajuste no 0, 1 no 6. Libre táxi via Índia, chama a torre no 11895, 6224. Rio 598, 5972, está na sua escuta cruzando 1800. Rio 5972, boa noite, contato radar, suba para o nível 280, voe lenda. Voando lenda, subindo para o 280, 5972. Torre Salvador, boa noite, Oceano 6224, no ponto de espera da 10. Boa noite, Oceano 6224, está autorizado a decolagem da 10, o vento é 100 graus, 10 norte. Autorizado a decolagem, vento alinhado, 6224. Teórica autorizada, ingresso até a base. Oceano 6224, decolado aos 38, chame o controle 120, décima 8. Controle Salvador, boa noite, Oceano 6224, decolado. Boa noite, Oceano 6224, passando para a base, passando 230, vai Puka. 230, Puka, 6224. Total 9908, na posição 6 para o posto de emergência. Total 9908, livre acionar, chama para o táxi, pátio 3. Parei. 13325. Então 25, 13325, obrigado, até a volta. Autorizado o nosso pushback, a pista é 1-3, vai na sequência, capa. Passou do alfa dispersorizado. Só para confirmar a frequência do solo. Desculpe, minha senhora. Você não é 6224, você não tinha para Recife, 12545, alterne 12685. 12545, 12685, 6224. Para decolagem da 10, total 9908. Livre no nosso táxi, camarão na Índia, total 9908. Boa noite, eu tô 3600, só de identificação. Foi direto do Una, desça para 2000 pés, quem negar Una 0, Una 6. Direto do Una, desça para 2000, avisado já, 3600. Total 9908, chame a torre em 1895 para decolagem. Total 9908, decolagem autorizada da 10, o vento 100 graus, 109. Autorizado a diária decolar, o 9908, decolado 51, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. 1208, bom trabalho. Controle, boa noite, total 9908, passando 1000 pés, Nadael. Boa noite, total 9908, contato radar, suba para o nível 320, Voeleda. Nadael, passar 3000, Voeleda, total. Informação em curso Charlie, copia? Copia. 3305, Recife aprovado nível 330, via Peruíque 58. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5513, controle 120, decimal 80. Autorizado 330 para Recife na Peruíque 58, decolada 10 na Puca. Transição Caju com curva esquerda 5513, transponder 128, controle 3305. 3305, desejamento correto.